Notícia ou morte. Isso aí, conectando a nave sônica, discotecagem radiofônica, independência ou morte, seleções de música brasileira contemporânea. Essas são as abduções instrumentais, volume 2. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.